É a primeira e última vez. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida na balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei. Mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando eu achei em você. Se quer cinema, eu sou parceiro. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Ou ficar em casa amando o dia inteiro, ou dividir comigo o seu brigadeiro. Nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser. A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher. Cheguei. Hoje foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei. Mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando eu achei em você. Se quer cinema, eu sou pra perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro, dividir comigo o seu brigadeiro. Nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser. A partir de hoje sou um homem de uma só mulher. Se quer cinema, eu sou pra perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa um ano o dia inteiro e dividir comigo o seu brigadeiro. Nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser. A partir de hoje sou um homem de uma só mulher. Eu novo som da dupla Jorge Matheus, sosseguei. E aqui no Central do Sertanejo, bacana demais essa música, né? Tá fazendo sucesso, tá bombando. Aqui no Central do Sertanejo, já tá entre as seis mais tocadas, né? Bomba demais. Galera, um feliz ano novo, né? Um feliz ano novo pra todo mundo aí. Um 2016 com muita paz, muitas realizações. E o principal de tudo, muita saúde pra todo mundo, né? Agora eu vou trazer pra vocês aí um sucesso que fez muito sucesso na voz de Leandro e Leonardo, né? Nas vozes, né? De Leandro e Leonardo, e agora tá fazendo sucesso aqui no Central do Sertanejo, em todo o Brasil, com o Pedro e o Zanardini. É, tá sabendo qual música que é já? Já tá fazendo sucesso aqui no Central tem um tempo. Pense em mim, chore por mim. Tá lembrado dessa aí? Então solta o som. É Pedro e Zanardini no Central do Sertanejo. Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você me ver chorando por ele, pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim.